9241, informação Lima. Confirme quem chamou, Saulo? É o Gol 9241, informação Lima. 9241, ainda não possui o seu plano, só um instante cópia. Abadão Juliette Bravo Delta. Agora 64 milhas no Nordeste Salvador, serviço radar terminado, mantenha o 075 e chame contra o olhar a Cajun 203, bom voo. Salvador, bom dia, Levin 670 na Mário. Sigilo 060, serviço 5220. Web 6740, identifica a chegada na área e desça até o 50. 050 na Mário Web. Tigendo 060, 5220. Trip 5220, redução para 1970 nós, para interceptar o localizador. Buena para o 040, descendo para 3 mil pés, ajusta no 093. Reduzindo para 170, bora na para 040, para 3 mil pés. Trip 5220. Flecha 91, confirma a velocidade? Flecha 91, está reduzindo para baixa rota, está 1.50. Gente. X200 on the ground at 45, contact 212 on the ground. Over the ground, 6200, 31 na linha da cola, vendo 100 graus e 2 nós. Afternoon, Oceania 6200. Passenger runway 10 on echo. Oceania 6200, approve the taxi via Alpha Juliet to gate 06. Alpha Juliet to gate number 6. Para o táxi, 3895, 167 a bordo, 3 horas e 41, Fernando Galeão. São 3895, autorizado o táxi via Juliet. Via Índia, correção, no ponto de redondo 10, chama a torre 1895, ajuste 1013. Via Índia, no ponto de redondo, chama a torre 3895. 295, flash 91, bom ponto. 295, flash 91. Trip 5220 até 2 mil pés, ajuste 1013, nessa proa intercepta, reduzindo para a aproximação. Review, reduzindo para a interceptação, nessa proa intercepta, 5220. Está livre o LS. Da DLS, 520. Fixo. Flecha 91, está com o trem baixado travado. Trem checado. Então é 3191 com as 47, M no 2018, controle, com voo. 208, está 319, dono grave. Controle Salvador, boa, tá 3191, decolou no perfil da Dael Leda, tá cruzando 2000. Então 3191 e contato radar 380, sai do Dael. 380, se manter a Dael, tá 3191. Web 6740, redução para 220 mais. Redução 220 mais, 6740. O Flecha 91 passou o marcador de campo. Flecha 91, está visual com o campo? Está visual. Esposa autorizada, pistão 0, vento 100 graus, 2 nós. Flecha 91, livre pouso. Oi, Salvador, bom dia, 3895, espera 0 pronto. Bom dia, tenho, mantenha. estabilizado, localizador, tipo 5220. Já não possui o seu plano, nem a sala IES. Por gentileza, entre em contato com a companhia. Boa, então, obrigado. Solo no 1777, fala no 777, autorizado, se tiver funcionamento, é um pronto táxi. Torre Salvador, trip 5220, boa tarde. Boa tarde, trip 5220, número 2 parafuso, aguarde pista livre. Vento 100 graus, 12 graus. Vente trip 5220. Conselho 2187, controle, prossiga. Conselho 2187, identifica, na altura de mar para interceptar a chegada, reporta descida. 9 anos, seu solo foi 51, libere a esquerda na parte militar e ao estacionar, frequência livre. Pés, ajuste 1013 e está livre LS. 2010, 5220, pouso autorizado, pista no zero, check trem. Autorizado, pouso, embaixo travado, trip 5220. Poderia confirmar o vento, gentileza? 100 graus, 12 graus, pelo menos. Vento 5220. Objeto 5728, autorizado Recife, nível de voo 350, decola da 1-0, com curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle opera 120, decimal 8, e o transponder 5073. Autorizado. O 5728, cotejamento correto, chame para um flashback acionamento. Para o táxi, vou monotar, certo, autonomia de 3 horas. Bom, 1-7, autorizado. autorizado táxi via parte 1, Índia, ponte parada 110, chame torre em 118-95, o ajuste de altitude 810 no 3. Então, 3191 no Recife, 1251 no 3325. Taxi, chame 121 no Brasil. 121 no Centro. 35220. 35220, prossegue táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 04. Alfa Kilo, pátio 3, 04, 5220. 195 ali mantém. A linha e decola. Confirmando, a linha decola, pista 90, 100 graus, 10 nós. A linha decola, 90, 3, 2, 9. Pouso autorizado, pista 90, check 3. Tem uma chave travada ali de pouso 90, Webjet 6740. Identifica, da presente voa ITAP, descendo inicialmente por 100. 3895, decolou 57, chama o controle, bom voo. Então, 3895, contato radar, 340, saída da EL. 340 da EL, 340. Vou sair a 2187, controle. Confirme a velocidade. Fecha a máxima. A gente mantém. Prova rotatória, aguarde transferência. A presente, rotatória, Lima, Papa Mike. Gente, confere. Wind November Alpha, instante cópia. O Série 2187, desça para o 050. Minha 740, solo 58, chama no 2190. Entra na direita, solo 2190. Web. Minha 740. Solo Salvador, muito bom. Minha Web. Minha 740. Sentido da colagem, bom. Juliette. Alfa, Semanite, Juliette, Web. 3895, autorizado da EL. Da EL, 3895. Força Aérea 2187 está voando Mari? TAM 3804, desça para 2000 pés, ajuste ao 0 no 2, está livre LS, reporte estabilizada. 2012, autorizado LS, reportará estabilizado, TAM 3804. Lima Papa Mike, reporta visual para pouso. November Alpha, solo. Objeto 6740, prossegue direto, portão 10. Juliette, portão 10, web 6740, obrigado. De November Alpha, está autorizado o voo local Salvador-Salvador, sobrevoa Camaçari, rota direta, altitude 1.500 pés, decolando a pista 17, vai curvar à esquerda, ingressando no corredor forte, restrito 1 no meu pés, guardando a liberação do controle. Transponder 01171 e o controle Salvador 120.8. Preocupado. Controle, gol 1-3-7. Gol no 777, contato radar 340, saída da EL. Saída da EL, certo. Dois a bordo, para acionamento táxi decolagem com a torre agora em 1-1-8-9-5. O ajuste no 0-1-2, de November Alpha, telegrafo. Sente após a aeronave da companhia passar a cauda, está autorizado pushback com relação à equipe de som, chame para o táxi. Bagulho 5728. Gol 9241, informação Lima, ajuste 1012, guarde para a cópia. 9241. Boa, web 6721, identifica da presente voando ITAP, desça para o 080, confirma a velocidade? Gente, Força Aérea 2187, sob vetor para sequenciamento esquerda, voa na proa 360, descendo para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2, o limite ao localizador. Esquerda, confere, proa norte, descendo para 4 mil pés, o Força Aérea 2187. Esquerda, proa norte, descendo para 4 mil, com a vida. O Série 2187 nessa proa desça para 3 mil pés, ajuste ao 0 no 2, aguarda no vetor para o lock. Senhora Vimbral, foi a Força Aérea de Bruno, capitão 07. Senhora, o passo estabilizou. Fez 1804, Torre, 118.95, bom pouso. TAM 3804, copiou o controle? Azul 4082, 2000 pés, ajuste 1012, está livre LS, a porta estabilizada. 2092, LS, a porta estabilizada, 4082. TAM 3216, identifica a chegada, Mari, desça até o 070 e redução para 2509. Transponde 5111. Do controle de Salvador, 120.8. 895, chama Recife, 251-3325. Confirma a frequência no 3895. 1251-13325. 1251-13325. Já tinha pronto, gol 241. Lima Papa Mike, o pouso no CIA dentro de quantos minutos? 2 minutos, já está visual. Sim, a senhora acerta no 406, pouso no 408, livre frequência Lima Papa Mike. Presente, livre frequência Lima Papa Mike, obrigado pela compreensão, bom trabalho. Ataque 72845 a bordo, 4 horas e 20 em Fortaleza. 4 horas e 20, Fortaleza, apenas confirmando 4 e 5 a bordo, confere? Três ataques, via Pátio, Índia, até o ponto de espiada, pista 1-0. Quando lá, torre 1-1-8, decimal 9-5. Ajustando no 0-1-2, objeto 5-7-2-8, boa viagem. Obrigado, Pátio, ponto de espera, pista 0. E 6721, desça para 3.000 pés, ajuste 1012. 3.000 pés, 1012, o F. Está para 2.000, ajuste no 0 no 2. Apoio 060, medir 2.000. Confirme a velocidade do objet. Agora, base 10.10, 259. Gente, mantenha 250 para sequenciamento, web 6721. Tá bom. Paulo Salvador, Xené 6213, informação Lima, ajuste no 0-2, pronto para a cota. Toisado Salvador Galeão, via Pesolo 1-0, SMAP, após direto Lúvito, Barbacena, após direto Toquim. Nível de voo 360, saída Tael, Leda, após Leda, Bridge. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5071, do controle Salvador 120, decimal 8. Vamos, Salvador, bom dia, TAM 3204, Rio 1. 3204, você é que táxi via Alfa, chama esta Juliette. Alfa, sua Juliette, TAM 3204. Autorizado, 6213 para o Galeão, 1-2-3-0, saída da El, Leda Brito, decolando 7, curva direita. Reflector em fome duro 10. Márcio, Lúcio, Barbacena, Tocinho. Transponder 5071, controle 208. Correio, tinha pronto, STM 213. Maravilhado. 4082, estabilizado. Torre, 118.95, bom pouso. 295, obrigado, bom dia. Torre, bom dia, Azul 4082, final do ILS X-Ray. Via 4082, vento 100 graus, 15 nós, aguarde, está livre. Aguardo, 4082. Azul 4076, identifica a chegada na área e desça até o 0620. Lembra Alfa, decolou os 10, curva esquerda, perna contra o vento e aguarde para cruzar o campo. Curva esquerda, contra o vento, aguardando o cruzamento, Índia, November Alfa. Azul 4082, pouso autorizado, pista 10, check 3. Baixou e travou, livre pouso, 110, 4082. 5728, decolou os 10, 120, 19, controle, vamos. 08, obrigado, volta. Controle, boa tarde, AB 5728, passa 2000. Contato radar 350, sai da PUCA. 50, PUCA, 508. Web 6721 completa direita para o 070. Reporta estabilizado. 070, vai reportar estabilizado. Pronto, obrigado. Até o ponto de espera da pistão 0, quando lá torre 118 decimal 95. O ajuste é 10, 12, gol 9241. Vai para o principal, Índia, quando lá torre 95, gol 9241. November Alfa, autorizado o cruzamento do campo, prosseguindo na linha do litoral, aguarde transferência de comunicações. Autorizado o cruzamento, via linha do litoral, aguardando transferência, Índia November Alfa. Rosária 2187, para interceptar o lock, complete direita para o 130. Direita 130, 2187. O Alfa Tango Tango? Libera direita e chame 1-2-1 na décima nova, pessoal. Direita 2-1-9, pessoal, da gente. Salvador, bom dia, 4082. Azul 4082, bom dia, para SEC Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4082. Rosaira 2187, reporta estabilizado no localizador. Macarada, 27. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, decolada 197 na sua escuta. Índia November Alpha, mil pés, corredor forte, reporta iniciando manobras. A reportar iniciando, Índia November Alpha. Tan 3216, sobre vetor, vai manter a presente.